Sim, mãos ao alto, bem alto. E calma que isso aqui não é um assalto. Se junte com a gente na celebração da vida e sinta essa vibe positiva. Mãos, ó meus irmãos, cuidado. Que deve ter um monte de gente bem preocupado. De olho no seu tênis, na sua roupa e no seu carro. Com os olhos de tandera esbugalhado. Quero colar só com quem quer. O meu bem bem me quer. Torcendo por mim, então salve-se quem puder. Se quiser somar, vem. Será bem-vindo, pois bem. Pois é. Sem dar brecha, seja você homem ou mulher. Somos todos um por todos. Braços fortes, punhos cerrados. Não tô normais assim, mas todos preocupados com o bem-estar do corpo. Pois assim nos vemos sempre. Se quiser ver qual que é, pode vir, cola com a gente então. Cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim, deixa o Zé por fim. Cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim. Se liga alguém sucedido que não trampa. Se liga alguém sucedido que não pensa. Se você me deseja o mal, te desejo bem. Afinal, cada um oferece aquilo que tem. Pois bem, se alguém sente dor, convém que esqueça a sua. Estenda a sua mão e contribua. Na vila tem vilão que viola o sucesso. Passo o tempo, penso e peço. Seja sempre um cara honesto. Se desejo o que eu tenho, seu desejo tá correto. Tenho muito amor e é meu progresso. Me ouve lá, por favor. Ouve lá um morador bacana que era pobre, era tão pobre que tudo que ele tinha era grana. Não em gramas, quilo de grana. E de tudo na vida é o que ama. E despreza a história da samaritana. Ser um sujeito bom, ter o dom, compaixão é o tom. Menos fuxico, menos buchiche, cola com nós nesse som. Sua presença agrada, ninguém aguenta ideia pesada. Então, esse é o famoso 16 toneladas. Então, cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim, deixa o Zé por fim. Cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim. Alguém sucedido que não trampa. Se liga alguém sucedido que não pensa. Cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim, deixa o Zé por fim. Cola, vem com nós, vem em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vem em mim. Já dei o meu recado, recado agora vou me mandar.